Escuta, pô, sistemas estão checando junto com o centro de civilizações, por gentileza. D520, pronto, cópia. D520, João Pessoa, nível 330, decola piso 10, a curva esquerda, saída Puca, faz 1, já fez o 17. Controle Salvador, opera 119, sinal 35, transponder 51121. 3520, 30 João Pessoa, nível 330, saída Puca, Aracaju, primeira curva esquerda. Resolução 17, controle 1935, transponder 5121. 3520, conduzimento correto, autorizado. Pushback, finalmente, um pronto para o táxi. Autorizado, push também, chamada táxi. Passa 9 Max 3, autorizado, o ingresso pode 3, a porta e o término do reboque. Max 3, copiou o solo. Positivo. Na guarda aqui da posição, junto ao Coa, por essa posição solicitada está obstruída. para o táxi está 3520, está com 136 no BOB, 250 Maceió. 3520, está autorizado o táxi via Índia, ponto 0, pressão 0, chame torre 11895, ajuste no 018. Índia no ponto 0, 1895, 1018, boa noite. Boa noite, 3520, com espera da 10 pronto. 3520 autorizado alinhar e decolar pista 10, o vento é 1970 graus 10 nós, o ajuste é altímetro 0018. Livre alinhar e decolar o 3520. Bom, levou o 1973. 1973, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistão 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via piso 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1935, transponder 5123. Autorizado, conforme a rota do plano, via preso Lula no zero, 1-0, decola pela 1-0 com curva direita, terceiro da El, Leda Motiba, 1935 ao controle, 5123 ao transponder, gol, 1973. O 1973, cruzamento correto, são pronto, puxa bem o funcionamento. Camarão, obrigado. Dando Salvador, Avianca, Copa Nogueira de Reis, finalizando o novo cliente, empate 1 no posição 2. Oscar, Avianca, 3, ciente. 3520, decolado 112, controle de saída 12, 119, decimal 35. Salvador, tá, Mike, Eco 6, Charles. Prossiga, Mike, Eco 6, Charles. Bom dia, solicito autorização para o reboque aqui da posição 11, Pátio Uno, para a posição 14 na remota, por favor. Autorizado, reposto ao término. Ok, obrigado, gente. 138 no meio, chama o controle, na frequência 119.35. 73 no 7 para puxa acionamento. Tom 73, está autorizado, chama front time, sim. Autorizado, chama o ataque 73. Solo Salvador Azul 4217, Banquilo, cópia 340 Campinas. Azul 4217, autorizado Campinas, nível 340, decola pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, via piso 10, Fubá, via piso 16, Belo Horizonte, para seguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 51127. Campinas 340, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda Motiva, absoluto 0 por base e absoluto 6 do Novo Horizonte. 19.35, 1.27, transponder 4217. 4217, procedimento correto, chama para um flashback de treinamento. 4217. Passo voo com 9973, com 186 bordo, 4 horas e 3, alternando o galeão. X3, está autorizado o time, seria 71, Taxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 018. Sim, a Patiuna Índia, ponto 0895, 9973, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1973. Próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Voo 1-1-7-3, autorizado, aliás, decolado 1-0, vento 170 graus, 1-0 mais, o ajuste ao altímetro 1-0-1-8. A linha decola da 1-0, 1-1-7-3. Decolado aos 4-0, chame controle 1-1-9-3-5. 1935, bom dia, voo 3896, tráfego avistado, autorizado pouso 1-0, vento 170 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0 no 8. Pouso 1-0 para 3896. 16, solo aos 44, libere próxima direita, ONU 211. Próxima direita, 211. Ao sanador, boa noite. Alça 38, no meia, de pronto. Alçã 3816, está autorizado. Alfa Juliette, posição 0621. Alfa Juliette, para o pátio, para a posição 01, está autorizado. Zero meia ou 01 na posição? 06 do pátio 1. 06 para o pátio 1. Salvador, bom dia, o Rio 5974. Bom dia, Rio. Prossiga. Autorização Guarulhos, nível 400. 5974, confere? Afirma, tia. Qual horário da ABT? Se não me engano, foi aos 30. Vamos dar aos 30 dessa hora? Afirmativo. Ok, sim, te aguardo. Alô, Salvador, 4217 da Azul do Norte, pushback funcionamento. Autorizado, Azul 4217, chama pro táxi. Autorizado, Azul 4217. para o táxi azul 4217. Com 108 a bordo, 3 horas 45, Atena, Ribeirão Preto. Táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera chama em torno, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-7. Bom voo, azul 4217. Pátio 71895, azul 427, 0-7 agora. Azul 4217, bom dia, para ingresso. Azul 4217, autorizado, alinhagem, decolar, turno zero. O vento é 1970 graus, 119, o ajuste do último, 1017. Confirmando, a gente ingressa em frente pela pista, não é isso? Via Índia, após Bravo. Alinhado, autorizado, decolagem da 1-0. Índia e Bravo, alinhado, autorizado. Sou 4-2-1. Consegui encontrar a DLA, porém o plano ainda não tô sem contato com a E, só um minutinho. Ok, obrigado. iniciando azul 42 17. Azul 4217 vai iniciar a decolagem, está autorizado, confirma. Afirmativo, 180 graus, 119, o ajuste no 097. Obrigado, 4217.